4298, bom dia, sem identificação, desse ao nível 0, meia dúzia 0. Vigilância, chegada maré. O 4298 está livre na proa de ITAP. No meu, confirme se no solo controlado. Juliette Romeu, na escuta? Sente, no solo 5-2, a estação da frequência livre. A 200 sem restrições em TAP, das 3.000 pés, ajuste no 019. 3.000 sem restrição em TAP, eu chamei a 200. Juliette Bravo Delta, autorizado Lima até o pátio 3. Lima até o pátio 3, Juliette Bravo Delta. Final do X-Ray, reportará estabilizado, Oceanem 6225. Sol Azul, 4208, táxi, estamos com 101 a bordo e autonomia de 3 horas e 30, alterna maciã. O 4208 autorizado táxi até o ponto espera pistola 020 de alfa, no ponto espera torre 198, decimal 62 e ajuste no 019, o 4208. No 019, Índia Alfa, ponto espera 862, 408. Azul 4208, passa para a dona 0, pronto. Azul 4208, a linha decola, pistão no 0, vento no 20 graus e no 09, agiliza se possível. Agiliza, 4208. Chanel 6225, estabilizado o localizador. 6225, complete aliás com a torre 198612, bom pouso. Aliás, torre 198612, é grato 6225, bom dia. Salvador, bom dia. Oceanair 6225, estabilizado localizador, está baixado e travado. Oceanair 6225, última aproximação, quem negar no 019, aguarde pista livre. Sente, aguardando pista livre no 019, 6225. Metal 4308. Sente. Alinhamento correto, chame para acionamento de táxi no pátio 3. O Juliette Bravo Delta. Mike, Eco Delta, seu chamado de pouso, por gentileza. Autorização Guarulhos 320. Autorizado Salvador Guarulhos, via Peso Luna 6 após Belo Horizonte, após DCT Trip. Nível autorizado 340, realiza o perfil da saída da EO, Leda, após Leda Bridge. Decolada no zero curva à direita, aciona o código 5047, controle 1208, então 3179. Autorizado Guarulhos 340, Peso Luna 6, Belo Horizonte, direto a Trip, saída da EO, Leda Bridge. Decola com curva à direita, pós, transponder 5047 e o controle 1208, 3179. Fechamento correto, chama pronto, no 07 do pátio 1, 3179. Vai chamar quando pronto, 3179. 0. 0070. Controle Salvador, bom dia, azul 4208, na PUCA, 1600, 350. Azul 4208, contato radar cruzando no 1500 pés, suba conforme autorizado. Conforme, 3504208 azul. O 4208, aciona o transponder 5031. 5031, senhora, o 4208. A 3663 foi indicada. A informação 3663 da TAM? 3663, isso, sua indicada, por favor. Sendo 2509. Sente, inicie redução 2209, é o número 3 na aproximação, 3663. Sente. Meia 225 no solo 59, ele vem pela direita, chama solo 219. Gente, quem tá na direita, solo 219, acho, né? Meia 225. Solo Salvador, bom dia, Oxaner, 6225. 6225, táxi via Alfa, reportante da Juliette, inicialmente a 01 do Pátio 1. Gente, táxi via Alfa, reportante da Juliette, inicialmente posição 01, 6225. Receptando o localizador, visual uma pista, 6200. Chora 6200, complete GDS com a torre, 1-1-8-6-12, bom fogo. 2-6, obrigado. Torre Salvador, bom dia, Oxaner 6200. Oxaner 6200, que legal, no 019, continua a aproximação, reforço de pouso baixado e travado. Parei. Paulo Salvador, bom dia. Eu tô passando mais por você. Antes da Juliette. 6225, ingressa Juliette, portão 01. Vicente, ingresso a Juliette, portão 01, 6225. Bom dia, Papatango, Mike Walker. Espaço 5.000 para 4.000, mantém 229, com referências visuais, autoriza continuar na descida, voa direto dona? Não, negativo, está número 2 agora na aproximação, vou pedir que o senhor mantenha 4.000, o tráfego que o processo está chegando pelo sul, o 3663 aguardando a vetoração, ok? Enter. Informe se deseja decolar da pistola 7 ou da pistola 0, Mike Fox Tracer. Ciente. Pronto, copy. Pronto. Mike Foxtrot Serra, autorizado Salvador Serra November, Quebec Uniforme, nota direta, nível 100, realiza o perfil da saída Arbor, após Arbor Elefa, decola da 17 com curva à direita, aciona o código 5035 e o controle em 1208. Autorizada 1-5, decola 17, curva à direita, saída Arbor, após Elefa, 5035, transponder 1208, por controle, mais qualquer na aproximação, 1-0 a bordo, com 4 horas de aproximação. Mike Fox Trot Serra confirmando o código 5035 e o controle 1208. Confirmando 4 horas de autonomia e alternativa? Altera Salvador, senhor. E copiou 5035 1208. Protegimento correto. 10 a bordo, 4 horas, Salvador? Ciente, confirmando o pátio onde se encontra? A cada baiteza, pátio. Ciente, para acionamento de táxi, torre em 118, decimal 612, Mike Fox Trot Serra. Supra 50. 922, reduz a indicada 2110 nós, mantém o nível 050 ainda. Mantendo 50 com 210 nós, 922. 3663 dá 3.000 pés, ajuste 1109. Ciente, 1109, 3.000, 3663. Do 4298-2000, autorizado final do ILS X-Ray, reforço estabilizado, localizador. 2000, autorizado, final ILS, o azul 1498. Voo 922, sob vetor radar para sequenciamento, curva esquerda na proa 015. Esquerda proa 15, limite ao curso localizador. Nessa proa desça 4.000 pés, ajuste no 019. Esquerda 15, 4.000, limitado pelo localizador, 1019, o 922. Na 6200, no solo 05, ligue pista da direita e chame o solo 219. Livraram 219, 220. Dani, bom dia, agora 60. Passando por aqui, passa o 210, 160. 605, bom dia, senhor, identificação dessa 4.000 pés, vigilância, chegada bom. 4.000, vigilância, chegada bom, ficou 605. Controle, Salvador Cortial, sinal 63, 1217. 632, bom dia, senhor, identificação, desse é o 050, vigilância, chegada maré. 050 na maré, 3663 para o loque, curva esquerda, proa 140, reporte estabilizado, localizador. Sim, 3663, 140. Desce 2.000 pés, autorizado a final do ILS, o 3663. Sim, 3663, autorizado. 922, redução 2009. 209, descendo agora 3.000 pés. 209, 3.000 pés, 922. 922, para o localizador, curva direita, proa 030, proa 30, reporte estabilizado. Direita 30, reporte estabilizado, loque, 922. Do 4298, complete ILS com a torre 1-1-8-6-12, é bom pouso. 1862, azul 4298. O senhor vai copiar o console? Charlie Mike, copiou com solo? 3663, desce 2000 no Gladys desejar, complete LS com a torre Salvador, 186, bom pouso. 3663. Baixo Salvador, passa Oscar, câmbio. 298, passando externo, visual, baixar de checar. Azul 4298, QNH 1009, autorizado pouso pista 10, vento 120 graus 07 mais. E pouso 10, azul 4298. Desce a 2000 pés no glide se desejar. Reporte passando, dona. 2000, reporte a dona no glide 922. Informa que o tráfego o preset está a 12 horas, 7 milhas, com 140 de grau, ok? Certo. Yes. Salvador, bom dia, passaredo 2223. Passaredo 2223, bom dia, senhor. Identificação, detalhe nível 0, meia, dúzia, zero. Vigilância, chegada bom. Chegada bom, para 060. Charlie Mike, autorizado, Salvador, Sierra November, Romeu Eco, rota direto, nível 220, realiza o perfil da saída Arbor, Elefa, decola da 17 com curva à direita, acione o código 5073 e o controle 1208. Mike nível 220, proteja. Protejamento correto, já terei informações de táxi, Alfa Charlie Mike. 3 milhas do externo, baixou e travou. Já 3663, que negar 1019, continua a aproximação, agora de pista livre. Ciente. Ciente, confirmando apenas o pátio onde se encontra. Estacionamento táxi torre 118 decimal 612, Alfa Charlie Mike. Quatro dois nove oito no solo azul no zero, livre pista na direita, estimação aluno 12 no 9. Pode táxi, Alfa Charlie Mike. Quatro dois nove dois, estabilizado na LS, uma mini meia de duna. Duna 922, QNH 1009, continua a aproximação, cheque trem de pouso, aguarde pista livre. Andando pista livre, baixou, travou, 922. Fidel, descida. 5217, autorizado, chegada bom, desça ao nível de voo 050. 5217. Estado, autorizado, pouso, pista 10, vento 1 centena, 08 nós. Livre pouso, 3663. Salvador da 3179, gate 7, pushback, acionamento. Autorizado o acionamento, pushback em coordenação com a equipe de solo, chama o táxi 07-31979. Coordenação, está livre pushback, vou chamar para o táxi 31979. Azul 4298, táxi lento até a Juliette, a aeronave vai puxar no 07, após será liberada até o 08. Gente, aí vem aqui então até a Juliette, aguardando a liberação do 07 para seguir para o 08, Azul 4298. A 312 foi na proa de Duna, descendo a 2000 pés, ajuste no 09. Duna 2000, Chanel 63, Duna 2. Serra Bravo, Serra Victor, autorizado correção. O Kilo Serra Lima, autorizado Salvador, Serra November Juliette Kilo. Rota direta, o nível 160. Realiza o perfil da saída arbor direto. Decola da 97, curva à direita, o código 5052 e controle 1208. Sala 13, livre pista pela direita, chame sala 1209. 209, boa. Confirme o Kilo Serra Lima. Kilo Serra Lima já teria as informações do táxi, cotejamento correto. 1922, confirme, baixado e travado. Baixou, travou, checou 922. 1922, vento 1-0 graus, 08 nós, autorizado, pouso pistão no 0. Livre pouso 1-0, gol 922. 663, livrou a pista, se escuta. 3663, ingressa Juliette, Kilo, pátio 3, pátio 1, portão 05. Portão 05, Juliette, Kilo, pátio 3, pátio 1, obrigado. Sala azul 4298, confirma ingresso, via Juliette. 4208, mantém a Juliette. Vai manter a Juliette, azul 4298. O TAM 3663 ingressa via Alfa, Kilo, pátio 3, pátio 1, até o 05. Gente, 3663. Juliette Bravo Delta, prossiga. Bravo Delta, o acionamento autorizado, aguarda para início de táxi. Retoração para sequenciamento, curva direita, proa 230, limite é o curso do localizador, aguarde proa para interceptação. Direita 230, limite é o curso do localizador, gol 1605. Papatango, Mike Fox Serra, autorizado a decolagem, pista 17, vento 120 graus, 08, mais atende para as 3 turbulências. Mike Fox Serra. Poderia agilizar o táxi até o 05? Afirmo, tá agilizando aqui na medida possível. Passaria do 2223, desça 4 mil pés, ajuste no 09. 4.829, passei do 2223. Táxi do B226, 4 horas e 10, alterna com fim. 3179, mantém escuta. 3179. 3663, se considere, até o portão 5. Sim, eu estou prosseguindo o portão 5. 3179, táxi autorizado até através do 612, até através do 612. Aguarde para prosseguir o táxi até o ponto de espera. Até através do 612, até 3179. 1922, Lilo. 922, táxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, Alfa Juliette. Volume 05, retoma navegação na proa de Duna, descendo 2000 pés. Proa de Duna, desce 2000, gol 1605. Parque 1-05, autorizado até o ponto de espera. Via Índia Alfa no ponto de espera, torre 118, decimal 612, e o Kenegão na 019. Via Índia Alfa, observando o tráfego da companhia, até o ponto de espera da 1-0, 286-3279. Zul 4298, observando a aeronave da TAM, táxi até o ponto de espera, após a mesma livrar o eixo da Juliette, ingresso, portão 08. Gente, a aeronave da TAM vai... Graças a Deus, para a posição 08, Salvador. Salvador, Xander 6211. Escute a informação, Juliette, retorne para a cópia. Perfeito, então, Juliette. Guarde um minuto para a cópia, prepara a Dael, Leda Bridge. Então, sequenciamento, direita para o A230, limite ao curso localizador. Autorizado 180 até a, o ingresso do pátio 1. Reporte para o ingresso, Juliette Bravo Delta. Da 6312, torre 186, bom pouso. 386 agora. Juliette, retaguarda da Embraer da Azul para o 06. Então 06, seguindo o Azul 921. Pegaria o 3304 a voar a posição pelo? Autoriza o Bonf, o 3304, foi de Bonf. Agradece, direto Bonf, 3304. Senta para o 50. Desce 4000 pés, 5217. Para 4100. O ajuste é o 1019. O passarelo 2223 desce 3000 pés. Para 3000, passarelo 2223. E pela velocidade, impelou para o trip 5217. Negativo, aguarde vetoração para o sequenciamento. 5217. Esse, 5217. Passarelo 2223 para o lock, curva esquerda para o 1160. 60, o limite é localizador, gente. 90 após SMAP, após DCT posição Lúvido, após DCT Barbacena, restante conforme rota do plano. Nível autorizado é 360, realiza o perfil da série Adael, Leda, após Leda Bridge, Bravo Romeu e Adelteco. Decola da 90, curva à direita, aciona o código 5071 e o controle em 1208. Realizando Galeão, nível 360, Pesolo 10, Esmap, Lúvido, Barbacena, saído da El, Leda, Bridge, 5071, transponder, 1208, o controle. Protegimento correto, chame pronto no 02 do Pátio 1, o Oxone 6211. Valeu. 3179, sente, mantém ponto de espera da 90. Sim, está 3179. Sente, reduzindo para 190. Eu devo onde espera a Juliette Bravo Delta. Tipo 5217, sobre vetoração, curva à direita para o 230, limite ao curso localizador. 5217, ciente para o 230, para o 230, limitado pelo curso localizador. Mas, agir.